cinzas feito fênix, desassossego dos meus inimigos. Renasci das cinzas feito fênix, desassossego dos meus inimigos. Feito negro saindo do degredo, explodi em bela ressurreição. Feito negro saindo do degredo, explodi em forte contestação. Contentamento de todos meus guias. Renasci de alma lavada, contentamento de todos meus guias. Pra exaltar a vitória de um sentimento, revelando sou senhora dos ventos. Pra exaltar a vitória de um sentimento, revelando sou senhora dos ventos. Senhora vem dar um passeio, arruma as vestes, Jesus um torceio. Assim que seus pés pisam na terra, terreiro prepara uma festa. No altar se acende uma récia, no congá se acende uma récia, no ilê se acende uma récia, no toré se acende uma récia. Nossa Senhora no trono de luz não profere nenhuma palavra. Da vaidade tira logo essa trava, prepotência fique longe dessa casa. A vitória é um resgate, se alguém bate a porta se abre. A vitória é um resgate, se alguém bate a porta se abre. Rosto sereno, batendo meu coração de menina. Renasci de rosto sereno, batendo meu coração de menina. Inocência de eterna pequena, modesta no desejo, grande nos feitos. Inocência de eterna pequena, modesta no desejo, grande nos feitos.